com a ideia é forte. É o hip hop, o vaso é ruim e pra quebrar tem que ser forte. Um, dois, três, favela toma conta outra vez. E o sistema que se prepare, pois somos a bola da vez. Me trancou na cela fria de um presídio. Fui zoado, maltratado, espancado como um bicho. Só que eu tô solto, com o microfone na mão. Detentos do rap tomando um drink com o cão. Na detenção com os irmãos era só o veneno. As feridas do meu passado ainda estão me corroendo. Mas tá valendo, tem o poder da rima, eu sigo em frente. Consciente, eu bato de frente com muita gente que teve a moral de falar que somos uma piada. Faltou com respeito comigo, vai subir o morro na paulada. A nova formação mostra o que há de melhor, porque a batida é pesada, levada invocada. E não é só. Nos completamos com o poder da informação. Não somos leigos por estar dentro da detenção. A ideia fluiu no meu barraco aos pedaços. Pobre, injustiçado, mas eu nunca fui um fracasso. Ao cenário favela, meus manos que vivem nela. Na sequela tô pronto pra guerra, eu luto por ela. E eu passo um pano pros manos que defendem o hip hop. Se liga, maluco, que a ideia é forte. Deus, eu fui do crime, a ideia é forte. Mas hoje eu tô ligado que ele não confessa. Não com Deus no pensamento. Ainda assim eu tô ligado que ninguém tem o direito de aprisionar o pensamento. A ideia é forte. Por mais vadio que ele seja, por mais vadio que ele seja, a ideia é forte. Mano rap, DJ Zatufa, passei pelas techniques. A ideia aperfeiçoada em 44 bits. Manos firmeza, desacreditou, só lamento. A raiva está aqui dentro, eu tô pronto pro arrebento. Eu represento os maloqueiros da favela. Não prestigio os governantes dessa terra, porque eu sou contra todo tipo de discriminação. Por isso que eu não gosto de porra nenhuma que passa na televisão. Falando nisso, tem muitos manos que é do rap, que rima caneta com bombeta e aí ladrão. Esquece que o verdadeiro som não é assim que faz. O verdadeiro som deixa só pra quem é capaz no dom. Um, dois na bomba, eu respeito quem fuma. Só que o som tinha que ser outro, era outro tipo de loucura. Ensinar pros moleques a sabedoria de rua. Parar de escrever besteira porque a verdade é nua e crua. Se não for por nós, a favela vai ter que ser por Deus, que está lá longe olhando pelos filhos seus. Se vocês apoiam, não sei, eu deixo ao seu critério. Mas eu não curto os manos que pintam o cabelo de amarelo, que vai na TV chorando dizendo que foi da favela. É aí que vocês se enganam, eles nunca fizeram parte dela. Ladrão com ladrão não chora, o homem que é um não rebola. Calma, só parou a trilha sonora. A justiça é séria, mas ela nunca trabalhou. Fernando Henrique Cardoso, mano, sempre viajou. Em horário nobre sempre passou filme pornô. Mas foi um clipe de rap que o promotor censurou. Para, tá tudo errado, já embaçado. Hoje é o homem que rebola, é o homem que posa pelado. É ponto pra televisão e seu hip hop. Um dia eu derrubo o ladrão, o Globocop. O crime, ele é podre. A ideia é forte, mas ele nunca admitiu falha. Ele jamais vai admitir. As grades podem aprisionar meu corpo, meu pai, até minha alma. A ideia é forte, mas ela jamais vai aprisionar meu pensamento. Jamais. Do outro lado é bem pior. Presídio em forma de inferno. Barulho nas grades e lá dentro o choro eterno. Nas galerias frias eu parto pra cima. Eu aqui dentro, os manos lá fora e assim segue a sina. Eu tento atravessar os portões, mas eu não consigo. Eu quero sair daqui, eu quero vencer os inimigos. Eu vou voltar pra rua, ter minha mulher, minha família, minha filha. Quero ver o sol como um todo na minha vida. Sem clima de tensão, sem expectativa, sem plano de fuga, eu quero a minha saída. Detentos não conta com a sorte, seguimos bem longe da morte. Do zumbi da tropa de choque, roubei mas não foi por ibope. Na necessidade eu caí no mundão natural. Me deparei com um mundo irreal. A breja gelada, rolê de madrugada, os corpos na calçada. Infelizmente tudo isso fez parte da balada. Raciocine comigo e verás que a morte é preciso evitar. Pense, Deus voltará, o crime eu vou evitar. Longe das arapucas criada pelo sistema. A ideia é forte, esse é o nosso lema. Ó Senhor, a ideia é forte. E vá da casa de detenção, derrame a sua unção, meu Pai. Abençoe aquele presidiário, Senhor, que já passou pelos corós até chegar nas celas frias. Ilumine a cabeça daquela senhora que no túmulo chora. A ideia é forte, ladrão, por ter perdido seus filhos pras drogas, meu pai. A ideia é forte. de encontro com o desespero daquele pai de família. A ideia é forte. E mostre a ele que é preciso ter fé pra sobreviver nesse campo de guerra. Obrigado, meu pai, por ter posto o rap nos nossos caminhos, pois somos resgatados pelo rap, porque o sistema não recupera ninguém e nunca vai recuperar. Rogamos, meu pai, Mano Reco, DJ Colina, Rony e do rap, para que mude o pensamento dos guerreiros entre nós. Ensine a eles que não é necessário atropelar ninguém. A ideia é forte, pois o poderoso é só ti, meu pai. A ideia é forte. É só ti, meu pai. O poderoso. A ideia é forte. É só ti, meu pai. É só ti. A ideia é forte. Amém, Senhor.